cotidiano de muitos. É daqui pra lá, é do trabalho pra casa, mas também é de boca em bar, infelizmente. Vem comigo, vamos devagar nessa daí, firmeza? Vamos prestar cotidiano atenção. Cotidiano daqui, de lá, diferente. Cotidiano. Catarina, onde está? Salve. Muito obrigado a todos que estiverem aqui hoje. Tá bonito pra caramba. De coração. Sensacional, né, mano? Aquele jeito fundão. Como é que é, João? Tamo no canto, final de semana. 11 horas, ansiedade dos malucos que tão aqui fora. Me faz ver o quanto vale tá na rua. E pra ser assim, meto limite nas loucuras. Eu que já me envolvi, não vi retorno desejado. Eu vi com umas notinhas, hoje penso que otário. Já vi sofrimento de monte dos caras por pouco. Regime fechado. De novo com várias cadeias, muito a puxar o ladrão, custa caro, frustrado. Me falou que ainda vai pegar. Por pouco não voltou com os dólares de lá. Por um triz, levou choque no DP, tipo dói code. Só alemão, criada todd, outro plantão, outro sacode. Tempo bom sempre é essa. Porque saudade leva a gente a quase reviver. De ziquinha pra praia, atalaia o lugar. Domingos quentes, muita gente, que eu vou falar? De boca em bar, função, lazer, pilha, correr atrás, esquina cheia. Hoje eu não vejo mais reações de ações contrárias ao melhor prazer. Porque as putas e as boates não são feitas pra você, mas sim o Tex, qual ideia, absorve, mudão leve. Vários chegados junto, outros virão em breve. Espero que cheque calção, eu nunca vá trocar, mas se preciso for, sei lá, deixa pra lá. São Vicente Matador, fazenda pro morar, cotidiano dos mano é de boca em bar. São Vicente Matador, fazenda pro morar, cotidiano ladrão, que eu vou falar? São Vicente Matador, fazenda pro morar, cotidiano dos mano é de boca em bar. São Vicente Matador, fazenda pro morar, cotidiano ladrão, que eu vou falar? Outra criança nasceu, é, com elas esperança, outro loteamento e nessa alguns alcançam o sonho de ter seu barraco a fugir do aluguel. Que seja humilde, mas é meu dele, eu vou ser fiel. Ruas de terra, lama ou poeira, diz o ditado. Quem sobra, sobra, é bem determinado. Outro bairro vai virando, em 5 anos já tem tudo. Igreja, mercado e a biqueira de lucro. Tudo ao fundo, o agudo é o reco-reco. Então, ouço o refrão e reconheço, é belo. Alega aos homens se vier que não sei e nem vi nada. Tô indo pra casa, ó, só parei pra pedir brasa. Na caça eles estão de alguém, sempre é assim. Que foge faz acerto no escuro, eu sei que sim. De tocar ninja, pra frente, por cima, invade a área. Se joga quem pode, quem tá junto a língua trava. Sem boi, lugar errado, hora errada. É sei. No 33, formação de quadrilha. Tipos contei, muito inocente, mas nem tanto, né? Só Deus que sabe, liberta quem quiser. É só ter fé e coragem. Mas hoje é sábado, corre é o dia inteiro. Vem que tem viciado, pede pra parar. Mas hoje esse carro, aí João, tomando aquela. Demorou, tamo aí. Entre o bom e o ruim, de boca em bar. São Vicente Matador, fazenda pro morar, cotidiano dos mano é de boca em bar. São Vicente Matador, fazenda pro morar, cotidiano ladrão, que eu vou falar? São Vicente Matador, fazenda pro morar, cotidiano dos mano é de boca em bar. São Vicente Matador, fazenda pro morar, cotidiano, que eu vou falar? E quantas fitas foram acertadas da maneira errada? No gatilho do cão, na mão o brilho da quadrada. No desacerto severo, mal influencia o perdido na mesa. Vai mexe com a tua guria, vai pipoco, vai soco, sufoco, ainda é pouco. Deixou na boa aqui sem dar motivo pra pescoço. Nas ruas escuras, fagulha do medo acende. Na marra com tapa na cara, aqui se aprende, me entende. Faz por onde mereceu o respeito. Sem fada, sem futuro e esse ar de mau sujeito. Vambora, vamos colar em outra quebrada. Por aqui as caras mudam, prossegue a caminhada. Domingueira furada, levado. Vários chegado, foi tiro, foi treta, foi sangue. Foi derramado, sociedade, Tiradentes, Dallas, Kubanacan. Na noite a vida por um fio não chega de manhã. Por um risco de pó, corre risco de vida. Período integral da sua rotina suicida se humilha. Quem pode mais chora menos, é sempre assim. No garimpo das almas peneira seu triste fim. Sem o carro e sem as pratas que brilham de longe. Sem o celular com foto e a plasma na estante. Com aquela que morde a isca da carteira cheia. Aquele que vai te trair antes da última ceia. Engole a seco o sofrimento e não espera a bondade. Lado bom, lado ruim tem em qualquer cidade. Cola na praia ou aproveita a garoa do inverno. De boca em barba usa céu, pra outros o inferno. São Vicente Matador, fazenda pro morar cotidiano. Dos mano, é de boca em barba. São Vicente Matador, fazenda pro morar cotidiano. Ladrão, que eu vou falar? São Vicente Matador, fazenda pro morar cotidiano. Dos mano, é de boca em barba. São Vicente Matador, fazenda pro morar cotidiano. Que eu vou falar? A todos que não podem boa noite, estar rapaz. Aqui. Todos que não estão aqui. Quem gostou, dá uma força e bate palma. Faz barulho. Ó coração, todos que não podem estar presentes aqui, ó. Tô ligado, bonita festa. Bonita festa, linda festa. Graças à presença de vocês. Muito bom, muito louco. É o Rap Nacional Itajaí marcando presença. Muito amor, muita paz. Firmeza total. Firmeza total. Coração continua aberto. Rap ainda continua na veia. Valeu, rapá!